Oxalá 6258, no solo 26, táxi à direita, Alfa, Juliette, portão 04. 118, decisão 95. 295, obrigado, boa trabalho. Pomposo. 258, Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, 62, Pomposo. Salvador, boa noite, Oxalá 6074, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre. Meia 074, vento 03, 0 grau, 03 nós, aguarde pista livre. Pouso autorizado, pista 10, vento 020 grau, 03 nós. Xalé 6258, posição 04. 04, Alfa, 04, 6258. Sim, no Alfa via Juliette, ok? Alfa, Juliette, 6204. São 3. Aracaju 203, boa noite, 6224. Boa noite, bom voo. Boa. 9 táxi à direita, mantém posição antes da Alfa. Xalé 6074, afirmo. De passagem ao tráfego da companhia na Alfa, após prossegue via Juliette, portão 03. Juliette 03, esse avião, hein? Patrulha 13398, atingindo o nível 200, boa noite. 13398, boa noite. Via chegada para o médio 1, desça para o nível de voo 080. Ajuste na 096. 096, desça para 80, na perfil para o médio 1, 13398. É 6074, porta 102 agora. Confirme, então, 3398. Nosso número de posto seria como? Qual seria? Número 1 na aproximação. Haveria algum efeito de vapor na rua de táxi, senhora? Autoridade direta em papo, então, 3398. Latam 3398, desça para 4010, sem restrições, ajuste no número no meio. Descida direta, 4000, com 1016, Latam 3398. Despacho Salvador, Oscar Charlie Hotel. Aqui é a Torre de Salvador, confirme. Salvador, o voo no 70, boa noite. Voo no 70, boa noite, copia. Copia, paciente. Voo no 70, autorizado CA Bravo Kilo Golf via Upper Zulu no 0, Neuma DCT, nível 370. Decola da pista no 0, perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, curva esquerda, transponder 5471, no controle Salvador 119.8. Transponder. Bom, no 170, transponder 5471. 3-0, via rota Presulo 10, Neuma DCT Campina Grande. Roda 10, curva esquerda pós-vinculagem, pressão da PUCA, transição ZIPAR. 119.80, controle, transponder 5471 para o gol no 170. Bom, no 170, cotejamento correto, QNH no 0, no meia dúzia, chame pronto. Chama para pronto, gol no 170. Então, 3398, desça para 2000 pés, permanece ajuste autorizado. Final do procedimento ILS-F3, a pistola 0 é a possibilidade. 1016 para 2, me chama na pista 3, a pista 3398. Pista 3398, complete final do procedimento, chave 2, Salvador, frequência 118, decimal 95. Até, bom pouso. 3, 3, 9, 8, boa noite. Duas milhas do ICC, mais pra lá. Boa noite, são 3398, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Teve pouso no zero, na 3398. Pushback, acionamento, gol no 70. No 70, livre acionar, chame táxi. Chama táxi. A 3398, solo 49, táxi à direita, Alfa Juliette, porta 10. Alfa Juliette, porta 10, obrigado. Salvador, é o número 70 para o táxi, estou alternado, é Recife com 4 horas de autonomia e estamos com 186 bordo. Número 70, táxi até o ponto de espera, 1-0, QNH 1-0, 1-6-2, é reposto pronto. Reposto pronto, autorizado, 7-0. Controle Salvador, passarelo 2224, boa noite, com informação Bravo. Passarelo 2224, boa noite, voo Bomed, 4037, chegada Bomed 1, reporte para a descida. Ajuste na 0 no 6. Prod Bomed, Bomed 1, 1-0 na 6, ajuste para a descida. Voo 1-1-7-0, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento calmo. Controle Salvador, passarelo 2224 para descida. Passarelo 2224, autorizado até para 4 mil pés sem restrições, ajuste 1-0 no meio. Cancelado as restrições até 4 mil pés, 1-0 no meio, 2224. 0, decola 255, chame o controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. 198, muito obrigado, boa noite, boa semana. Controle Salvador, algum número que tiver muito boa noite? Gol na 170, contato radar na decolagem, via saída Puka, submantenha o nível de voo 370. Solicito curva esquerda, devido à formação, é mano proa 040. 040, sente livre de desvios, confirma quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Sente livre de desvios, gol no 170, após desvios, vou direto ao chamo. Após desvios, é o gol no 170. Para o Bruno mais à frente? Bruno 170, após desvios, autorizar direto o destino. É, direto o destino, Bruno 170. 170, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85.25.45, 2224, desça para 2.000 pés, ajuste com 0 no meio, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista no 0 é possibilizado. 2.000 pés, ou no 0 no meio, autorizado o final da X-Ray, camarada estabilizado 2224. estabilizado final, passaria do 2224. Passaria 2224 com 7 metros de procedimento, chega em Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre Salvador, 118, 95, 2224. Torre Salvador, boa noite, passaria do 2224, final da pistão 0. Passaria do 2224, pouso autorizado, pistão 0, vento calmo. Livre, pouso, pistão 0, 2224. Do 2224, no solo 11, táxi à direita, Alfa Kilo, pátio 303, Romeu. Passarei do Alfa Kilo, pátio 33, Romeu. Passarei do 2224. Alô, confirma para o passarinho do 2224, posição 3 Romeu? Afirmo, 3 Romeu. O problema, passaredo? Não, negativo. Estamos retornando em seguida para o 3 Romeu. Salvador, eu passarei do 2224? Passarei do 2224, corre. Oi, nós não estamos vendo o balizador na posição 3 Romeu. Gente, eu vou checar junto lá em aeroaguarde. É, obrigado.